tristeza ao seu lado. É meu céu, é meu mar, a luz das estrelas e o brilho do luar. É meu céu, é meu mar, a luz das estrelas e o brilho do luar. Ei, vai muito mais além, é minha filosofia. We'll be right back.